radar nessa otimizada de Salvador, foi na prova de bom para interceptar a chegada, reposta unidade de estilo, ajuste na 092. É 625, desce para o nível de voo 050. Papapá, Sierra Kilo Delta, a sua identificação, vou na prova de Ibermed para antecipar a chegada, autorizar o destino até nível de voo 060, ajuste na 092. Estou em Pelo Delta, confirme por quantas milhas? Estou em Pelo Delta, livre de juízo, passa a terra. Boa noite, sente informação. Eco. O 961, prepare sair da Sambuna, vai de cópia. Sambuna. большое, за такой опасный кивудок. Prisão 71, informação eco. Autorizado para Guarulhos, via alta do plano de voo, nível 340. Subida São Vuno, transição Mótiva, curva à direita após a decolagem. Aciona 5031, controle 119.8. Só pegou no 961. Pelo 961, autorizado Galeão, via Pelo 44, seguro, P9, 857 Moço, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, Leda, Doppelo. Transponder 5032, frequência do controle Salvador 119.8. 19.1, ciente, aprovado nível 360, Galeão, de acordo com o plano de voo. Brasil 44, segura, para novembro 857, Monza, decolagem pista 10. Saída Sanvo 1, Sanvo, Leda, Doppelo. Controle de saída 119.80, transponder 5032. Correto, 1961, né? Pode para puxa, portão 8. 1961. Ana 225, a condição de reduzir para 209, número 2 de aproximação. Ana 3171, né? Pode estar. Autorizado, rapaz, ataque. Sei por quantos minutos era matar por volta. Sei me 2, 5 minutos. Gente. Estacionário é 225, desconsidere redução de velocidade. Da presente, autorizado voar na proa de pelo, lúcida para 4 mil pés. O ajuste na 012. Estacionário é redução de velocidade, da presente voando pelo, para Passou aquilo delta, reduz velocidade para 2 na 0 mais. Identificação, meu serviço chega da bomba para nível 060, o agente no 0 no 2. Autorizado, Gol 961, na Porte Táxi. Autorizado, Gol 961. Alinha 2 encontra aí? Sim, sim. Tem condições de ir da preventiva voadora e completar o procedimento elétrico que o senhor da pista no zero? Negativo, formações na próxima da zona nos impede de voar direto com o motorista. Sim, esse é na linha 2 25. 2050, autorizado táxi via pátio índia até o ponto de espera. Quando pronto, um reporte para decolagem, ajuste 1012. Pátio índia, vai reportar quando pronto no ponto de espera, com ajuste 1012. Tranquilizando 71. Zero, reporte estabilizado. Apagar a se arquivo dentro, vitória com para seu conhecimento, curva esquerda na proa 020, seu limite radial 280 de Salvador. Desce Salvador na proa 020, Deve conferir, não tem condições de virar pela esquerda? É, não tem. Você trabalha muito, então você vai fazer manter a proa, se é bom do snap, e mais reduz mais. Entendi. Confirmei a redução, pode fazer? Até 1709, 160. Luz para 1709, só para ferrar aqui o dedo. Muito bem. Autonomia 0340, Campinas. 961, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índio. Reporte para oficial de decolagem, QNH 1012. 1012, Pátio Índio, ponto de espera da pista 10, voo 961. Para a está na posição de 1 hora, 18 milhas, com o metro do oeste, é o Alfa 318, passando 4.000 pés, metido para 2.000 pés. Lua 9776, reduz a velocidade para 2309, número 3 em aproximação. 2309, Lua 9776. Tudo certo, confirma para o que está mantendo? Muito bom, boa dona. É, é tudo. Esse lugar tem condições de interceptar localizador na proa 045. Adela Base, Clube Débito, Vitoração, curva esquerda na proa 045. Essa proa está autorizada a interceptar o localizador. Espera que o Débito, dispara 3 metais, ajuste na 0 na 2. Chegando a decolar da zona 9, chegando encontrando em 1-9 decimal 8. É 9-8, obrigado, bom dia. 625, completa aproximação, chame tu na frequência 118 decimal 62. Controle Rotan 3, zona 71 decolado, bom dia. Padre zona 71, contato radar na decolagem, subiu a saudação voando para o nível 340. Solicita da presente curva direita na proa de salvo, devido à formação na proa. Padre zona 71, autorizado na proa de vida. Que é o Beto, do Espera 2 na 10, o Agente na 0 na 2, autorizado a Beto, que sou Prestando a 0 e está estabilizado. Está estabilizado, vai descer com o rádio, está estabilizado. Gente, eu vou passar aqui o Beto, agora se ele tiver a rede de comunicação. Valeu. 9776, do Espera 4 na 10, o Agente na 0 na 2. 4000, vou 9776. Autorizado 2 metais, o agente na 0 na 2. Vou passar aqui o Delta, completo de aproximação, chame turno na frequência 118, decimal 62. 86, bom dia. 2, muito bom dia, papapá, serra aqui o Delta. Papapá, serra aqui o Delta, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, que é legal no 0 ou no 2. Afirmativo, você poderia confirmar a pista seca ou se teve chuva recente? Negativo, sem chuva recente sobre o campo. Agora os 22, Serra Clube Delta, autorizaram a base pela direita da 17, mantendo sim em condições visuais. Reporte de base para a final, no 0, no 0. Corona atualizada, ele era manter pista no zero. Ali mantém no zero, agora 961. Solos 23, Lima direita, ataque RIV Alfa Juliette para o portão 62. Direita, ponto trote, Alfa Juliette para o 62, o GNR 625. Para 61, vento variável 04 nós, decolagem autorizada, pistão no zero. Colagem 1-0, vou no 9-1. Papapá, Serra Quilo Delta, avistado já, pouso autorizado, pistão no 7, vento variável 0-4-9. Afirmativo, livre pouso, Serra Quilo Delta. Aero está, pode pouso. Afirmo. Decolar 225, chama o controle 1, no 9, decima 8. 19, 8, bom dia, gol 961. Salvador, bom dia, gol 961. Gol 1961, no contato radar na decolagem, subavia, seleção zona para o nível 360. 360, via saída, autoriza direto Sambo. Boa 961, na previsão pega 300, vai na prova, Leda. Após 3.000, Leda, gol 961, obrigado. Estabilizado, gol 976. 776, completo 79, faixa Mitoína, frequência 1.9, desse nome é 12. 76, 976, o 9976, continua a aproximação, agora a autorização de pouso, que é legal, no 0 ou no 2. 0 ou no 2. Terra Quilo Delta, solo 26, backtrack autorizado, Terra está estacionado na frequência livre. Se aproximando do sentido 2810, agora está ali nas proximidades da Texas Fox Trash. Aproximando agora, aproximadamente, ataque ser Foxtrot, gol 97-6. Gente, 97-6. Quer que mais que prossiga? Bom dia, estamos com a transmissão de dinheiro de motores em marcha lenta por 5 minutos no base 3 e já em acordo com a Embraer. E tchau, quer que mais que aposte até? Sim, esse ano. 9776, solo aos 30. Livre pista direita, na Taxi Fox, Taxi Via Alfa Juliette para o Portão 9. Livre via Fox, Taxi Via Alfa Juliette para o Portão 9. Fox, Alfa Juliette, Portão 9, voo 9776. Uno 961, no centro Centro Recife, na frequência 1251, na terna 128-35. 125, une alternativa? 128-35. 128-35, bom dia, obrigado. Mike, informando que deve servir no motor do 43, bom dia. Pete Alpha, Mike, bom dia. Salve Salvador, bom dia, Azul. Azul, Alfa Yankee Mike. Alfa Yankee Mike, prossiga. Alfa Yankee Mike solicita reboque da aeronave da posição 3-1-6 até o pátio principal, ponte 1. Autorizado até a ponte 1, reporte o término, Alfa Yankee Mike. Alfa Yankee Mike, ciente, reportarei de perto. Mike, bom dia. Salvador, Oxenero 6225, com a Foxtrot para Brasília 380. Autorizado, via roda do plano de voo, nível 380. Subida arbor 1, transição elefa, curva à direita após a decolagem. Aciona 5044, controle 1, 19.8. Autorizado nível 380 para Brasília, rota acompanha plano de voo, primeira via 3017, decola no 0, primeira curva direita, arbor 1, transição elefa, aciona 5044 no transponder, controle 1, 19.8, Xenero 6285. Correto, 6225, chama puxa, acionamento, portal 62. Camará, para puxa, beca, acionamento, no 62, chinelo 6225.